sem fé não somos nós fiéis. Sem fruto para o rei dos reis, os frutos prontos a colher, que em derredor se estão a ver. Assim a Cristo Salvador rendemos peito de louvor. Ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos acolher. Por Jesus, e para os campos nos conduz, e na seara imensa quer obreiros novos receber. Ainda muito que fazer, e tanto fruto que colher. Não ouvis Cristo perguntar, quem quer por mim ir trabalhar? Vamos nós obedecer, vamos a colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo restará, breve o prazo acabará. Breve, breve, breve acabará. Estão as horas a fugir, porque o Senhor não tarda em vir. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar? Ou não demores a temer, a noite em breve vai descer, o rosto